Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para esta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Maparte, é com muito gosto que estou consigo e vou estar nos próximos 15 minutos. Hoje vou trazer-vos duas composições romenas brilhantes. Vamos começar com uma desde já, que tem a duração aproximada de 10 minutos. Switch of Oltenice Dance. Uma mistura de danças de Oltenice, que é uma cidade importante, faz parte do Județto de Călărași, mas fica perto da capital do país, ou seja, de Bucureste. É uma... Há toda a volta desta cidade, há toda uma tradição, toda uma cultura interessantíssima e que se reflete na música. Muito mais quando falamos de flautistas, aliás, de vários instrumentistas, no caso aqui o flautista em questão é o Gheorghe Zamfir. Retirado do álbum More Romanian Recordings, de Gheorghe Zamfir, ele que é o protagonista principal, vamos chamar assim, embora isto até comece com um dueto, digamos assim, ou um duelo, por melhor dizendo, de duas flautas. Portanto, estamos aqui a ver que há toda uma... Enfim, há toda uma... Eu gosto particularmente desta... Enfim... Deste início, desta sonoridade. Vamos conferir deste álbum esta... Switch of Oltenice Dances, que é algo realmente interessante. Não é apenas um género, são vários géneros que nós vamos conferir. Espero que gostem. É uma composição realmente interessante e, claro, sempre com o talento indiscutível de Gheorghe Zamfir e uma orquestração de fazer inveja. Vamos conferir, sem mais delongas, este Switch of Oltenice Dance. Thank you.

Ouça! Caros ouvintes, depois desta sequência fantástica, brilhante, com vários intervenientes, Georgi Zanfir, até destacá-lo sem justo, porque há tanto talento aqui que é realmente impressionante. Vamos seguir com mais um tema, vamos para fechar esta edição de hoje do nosso Nota 7. Vamos ficar com uma doina, chama-se Flora, e é uma música bem bonita com a qual não me despeço. É mais um exemplo também da qualidade aqui interpretativa, e aqui sim podemos destacar mais tranquilamente Georgi Zanfir. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã às 19h. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa tarde. Até amanhã.